liga só, escuta aí. Eu voltei, tô aqui, se liga só, escuta aí. Renasci, bem ou mal, coisa e tal, sobrevivi. Se liga só, escuta aí. Eu não me arrependi, eu ouvi e aprendi com as coisas que vi, consegui chegar aqui. Se liga só. Eles sentiram sua falta, então vai. Levanta, 3 anos longe de tudo, maluco, isso me espanta. Tá na hora de voltar, superação. Colocar aquele seu velho plano em ação. Mas sem frustração, irmão, esse é seu momento. Virou competição, tem muita gente dentro. É um negócio, então vamos fazer dinheiro. Só não perder o foco pra chegar entre os primeiros. Ao vivo, esse é o lema, que não falta é ter tempo. Olha os moleque como estão, usa isso como exemplo. Agora é só você, tiozão, e mais ninguém. Amigo é amigo e são poucos que você tem. SP é assim SP. Mas quantos por aí não queriam ser você? O cartucho tá na mão, usa ele como estopim. Vamos que vamos, tô contigo até o fim. Eu voltei, tô aqui. O sonho verdadeiro, não dou trégua, não me entrego. Se liga só, escuta aí. Não sou cego, não nego, sei muito bem o que quero. Ao contrário do que você queria, eu não me arrependi, eu ouvi e aprendi. Tô firmão, tô correria. Com as coisas que vi, consegui chegar aqui. Não nego, agi como um prego, um imbecil. Puta que eu pariu, o que aconteceu comigo? Vi tudo dando errado, dei ouvido ao inimigo. Meu ego falou mais alto, eu só olhei pro meu umbigo. Só de curição, de rolê na função. Duro que nem um coco, sem um troco na mão. Mas pé no chão, vou lutar pelo que é meu. Essa é a minha condição, disposição, fé em Deus. Sei quem são os meus são vocês. Eu tô no jogo pra ganhar, vou tentar mais uma vez. São planos que tenho, são anos de empenho. Meu sangue, meu suor, o lugar de onde venho. Expectativa tenho, 3 alternativas. 2 pedem pra que eu pare, uma só se mantém viva. Saí do esgoto e pro topo dividi o pão. Falta pouco, divisão, revolução. Eu voltei, tô aqui. O sonho verdadeiro, não tô.